Ouvinte, são 22 horas. Web Rádio Ash. 24 horas por dia. A sua companhia. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cubo. Todas as segundas-feiras aqui na Rádio Age, entre as 10 e a meia-noite. Hoje a primeira hora vai ser constituída por soltas, vamos andar com uma espécie de pop experimental. Começámos com uma banda americana, projeto de Camela Lobo, chama-se Tropic of Cancer. Este é o primeiro álbum, Reckless Idlis. Ouvimos Hardest Days. Passagem para o novo trabalho dos noruegueses Ulver. Os Ulver são uma banda norueguesa surgida em 93, que transitou inicialmente pelo folk e black metal, tendo ao longo destes anos mudado drasticamente a sua sonoridade, e chegamos com este novo álbum, o 11º, a 2013, chama-se Mess. Estamos a ouvir o tema Note Obscura del Alma. Sorrow. Noche Obscura del Alma, o último trabalho dos noruegueses Ulver, que estamos a rodar aqui durante este mês e o próximo no Cubo, e da Noruega para os Estados Unidos, o novo álbum do Summer Camp, fica o tema da apresentação The End. Yeah. Rádio Ash. Novas sonoridades no cubo, chegamos de Denver, Colorado, nos Estados Unidos. O produtor, um projeto do produtor Danny Engine Bolton, Templo Music, ou simplesmente Templo. Chama-se, o álbum chama-se 93 to Infinity, e estamos a ouvir a faixa de abertura, 1993. Vamos aproveitar esta faixa para vos indicar algumas propostas para a agenda que temos aqui. Por exemplo, no próximo dia, na próxima quinta-feira em Leiria, Theo Tiardo e Blixa Barger, mais conhecido por ser o mentor dos Heinz Rosa New Walton, vão estar no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria, bilhetes a 20€. Depois temos já... Vamos fazer aqui um destaque a este festival Amplifest, nos dias 19 e 20 de outubro, no Porto, no Art Club. Também, brevemente, de quinta, neste de 2 a 5 de outubro, em Águeda, um festival Gesto Orlhudo. E de salientar o próximo festival que vai acontecer aqui em Aveiro, nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Teatro Aveirense, chama-se Festival Vagabundo. Quinta-feira, dia 10, temos então Owell Galvey e Amy Kerr. No dia 11, sexta-feira, temos Mark Kozlek e GP Simões, e depois no sábado, dia 12, Josephine Foster e Max Gani, o projeto Ariane, radicado em Portugal. Os preços são, para um dia, 8€, para dois dias, 14€, e para os três dias, para o festival, 20€. Salientar que vamos ter aqui um passatempo no próximo, e um destaque a este festival no próximo cubo. E também de salientar que no dia 12 de outubro, portanto no último dia, vamos ter uma participação dos cubos DJs. Outro festival que vai decorrer, mas será em novembro, mas fiquem atentos, vamos ter aqui também um concurso, vamos oferecer algumas entradas no Festival Mini Mercado, no Mercado Negro, aqui na Associação Cultural do Mercado Negro em Aveiro, onde vão estar este ano nomes como Norberto Lobo, Jiboia, The Glock and Wise, Abranche e The Exhalers. Portanto, fiquem atentos ao próximo cubo, vamos ter aqui passatempos e ofertas de bilhetes. Projeto americano Templo, havemos de voltar a este projeto aqui, um destaque mais alargado aqui no cubo. Passagem agora para projetos nacionais, uma nova banda, ainda não há muito a dizer sobre eles, chamam-se Macaco Egoísta, são do Porto e têm um tema só disponível, é este, Respirar. O teu voar.

uma nova editora portuguesa, editora que disponibiliza praticamente todos os trabalhos gratuitamente. Estamos com um deles, João Nada. Ouvimos o tema Frio e agora vamos ficar com o segundo tema, de título Noite. Estamos já com Chelsea Wolfe, um dos nomes que já tem presença assegurada no nosso país, no Amplifest, dias 19 e 20 de outubro. Estamos a ouvir o tema Fight Like Gods. foram destaque alargado há 15 dias atrás são os lisboetas Azimuvo, Running Around in Circles, This City is Dead, é o tema que ainda roda por aqui. Este é o segundo álbum de originais para a banda lisboeta. Passagem agora outra vez para a Gentle Records, mais um tema novo, desta vez do Coelho Radioativo, chama-se Outro e faz parte do split que ele tem com a Casa Assombrada a rodar no próximo mês. Thank you. Tropical Tobacco é um projeto de Lisboeta, é uma nova proposta do Cubo. É um projeto que nasce como tantos outros, um rapaz, uma guitarra, toda a parafernália MIDI que se possa imaginar e uma voz desafinada. Da necessidade de transmitir cenas e de levar a música ao mais íntimo local, Tropical Tobacco é um projeto descontraído de música fresca. Vamos ficar com dois temas, este que já está a rodar, Ambíguos, e depois Débris. Thank you. Tema Débris dos Tropical Tobacco, uma banda a seguir com atenção aqui nas futuras emissões do Cubo. Para acabar esta primeira hora, já estamos na reta final desta primeira hora do Cubo, aqui na Rádio A, já às segundas-feiras, entre as 10 e a meia-noite. Kim Dude também já marcou presença para o aniversário da amplificação, vai ser no dia 9 de novembro, na cidade do Porto, no Passos Manuel. Vamos ouvir o tema Witch Hammer. You are the same. Lucifer is drinking from the cup. Take a drink like a dance with us. Live all our days before soon. That was to remain as close as could. All the witches hang us on the floor. And the devil don't speak to you no more. And even though you spit upon my love, love, love, you are the same. Love, love, love, love, love, you are the same. Love, love, love, love, love, you are the same. Dragging on again. Again. pretty, not a pretty sight. I owe the man some money, so I'm turning over, honey. Said Mr. Faded Glory is a once again a doing time, yeah. And this is my kind of love. It's the kind that moves on. It's the kind that leaves me alone. Yes, it does. And this is my kind of love. It's the kind that moves on. It's the kind that, it's the kind that, it'll leave me alone. Ok, sejam bem-vindos a uma segunda hora do Cubo. Hoje o Cubo recuou um bocadinho no tempo, volta ao início dos anos 90 para dar destaque àquele que foi um dos movimentos mais mediáticos da cena musical mundial. Estamos a falar do movimento grunge. Começámos por escutar os Mother Love Bone e o tema Crown of Thrones. Logo após ficámos com o Even Flow dos Pearl Jam, e não pensem que a escolha destas duas músicas foi um acaso, pois os Mother Love Bone são os responsáveis pelo aparecimento dos Pearl Jam, uma vez que após o falecimento de Andrew Wood, Jeff Ament, Stone Gossard e Steve McGreedy decidiram voltar a juntar-se e formar um novo projeto. Contudo, a banda começou à procura de um vocalista, foram enviadas várias demos onde várias pessoas tentavam, de certa forma, imitar aquilo que Andrew fazia ainda no projeto Mother Love Bone, e Stone Gossard e Jeff Mament não estavam contentes, até que surge uma gravação com a voz de Eddie Vedder. Sorte dos acasos, a banda continua até hoje no ativo e presenteou-nos com diversos álbuns, todos eles de grande qualidade. Logo após chegarmos os Blind Melon, escutámos Soak the Skin e de seguida ficámos com Rooster dos Jealousy and Chains. Os Nirvanas seguiram-se com a Barra Girl e neste momento escutamos Down, banda de Phil Anselmo, ex-vocalista dos Pantera, com o tema Stone the Crow. Neste momento escutamos já The Perfect Circle, a banda de James Maynard, ele também é conhecido pelo seu projeto Tool. Vamos escutar The Hollow. Yeah. I'm sailing. Recuperamos as últimas três para vocês. Ficámos com Tool, 46 and 2, depois Jane's Addiction e Ocean Size. Acabámos de escutar Red Hot Chili Peppers com Suck My Kiss e neste momento escutamos já a banda de Mike Patton, Faith No More, com o tema Midlife Crisis. Down to the back. Chegamos assim ao final de mais uma emissão do Cubo. Acabámos e vamos terminar com... Acabamos de escutar Stone Temple Pilots, Dead and Bloated, é o tema da canção que acabamos de escutar. Eles também emergiram no início da década de 90 associados ao movimento grunge, embora a sonoridade seja um bocadinho diferente daquela dos Nirvana e até mesmo de Alice in Chains. E vamos terminar então com Soundgarden, outra das bandas, a banda de Chris Cornell, que também fez parte deste movimento Seattle. Convém não esquecer que para a semana o Cubo vai sortear 2 bilhetes para o 12º Gesto Orlhudo, que vai decorrer Festival Vagabundo, que vai correr nos dias 10, 11 e 12 de outubro em Atraveirense. Vamos sortear uma entrada para esse festival, fiquem atentos porque vai ser sorteada entre a primeira e a segunda hora da emissão da próxima semana. O Cubo, desejamos a continuação de uma boa semana e até à próxima segunda-feira entre as 22 e a meia-noite aqui na Rádio Ash. Yeah. casting hopes for love, we'll try again. Goodbye, creatures, goodbye, human friends. Orchestras on warships in the wind.